CBN e o Plantão da Rota Policial. 9:57, vamos ao vivo informações com Valdecir Marcos, aqui nas ondas da rádio que toca notícia. Marcão. Olha, Guilherme, eu estou aqui na rua Assis Brasil e acabo de levantar informações a respeito da situação que nós anunciamos há pouco. Pelo que apuramos até o presente momento, trata-se de uma situação de assalto e confronto. Um policial militar, a paisana, que estava na região, percebeu indivíduos armados, tentou dar voz de abordagem, mas os criminosos armados com uma pistola calibre 9mm e um revólver, que aparentemente é um 38 ou um 357, atiraram contra o policial, que reagiu. Ele matou um dos assaltantes e feriu o outro, que foi socorrido pelo SIAT. A primeira informação é de que o policial não sofreu ferimentos. A informação é de que eles teriam tentado assaltar um táxi de placa paraguaia. Como eles não encontraram o veículo, acabaram partindo em busca do seu motorista. A perícia está no local fazendo levantamento, a área está bem isolada e nós, daqui a pouquinho, teremos a identificação desse indivíduo que foi recolhido nesse instante pelo Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Uma outra informação é de que o bandido levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal está internado em estado grave. Eles estavam a bordo de um Corsa que tem placas de outro estado, possivelmente um veículo usado para a prática de crimes. A placa é do Rio Grande do Sul, de Mondaí, IKY5197. Os materiais apreendidos, a pistola calibre 9mm e o revólver, agora estão sob os cuidados da equipe da perícia, Delegacia de Polícia Científica de Foz do Iguaçu. Assim que tivermos identificação da vítima fatal e do conduzido ao pronto-socorro, traremos ao ouvinte CBN. Davi Laportes, para a CBN Foz, repórter Valdecir Marques.